Pequenas Empresas e Grandes Negócios apresenta Divã do Facundo, com Facundo Guerra. Bom dia, gente. Sou o Tomás, gestor da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Estou aqui de novo com o Facundo. Nosso encontro quinzenal. Acho que é o último desse ano. A gente vai recapitular alguns assuntos aí que a gente já falou. A gente escolheu alguns mitos para desconstruir. Se fala mito, eu até arrepio aqui. Nossa senhora, falou mito, dá até um tremelique. Então, vamos começar por um que eu sei que você gosta muito, que é a história da meritocracia. Ah, meritocracia. Eu tô até cansado de bater na meritocracia, já não tem mais nem graça. Meritocracia, aquela história de que depende só de você, do self-management, você faz sozinho, não precisa mais de ninguém. O que você acha disso? Ah, cara, é um mito herdado dos gringos, né? Eu acho que começa com aquela coisa do self-made man lá da... Que eu acho que deve ter alguma coisa com a corrida pelo ouro na Califórnia no século XIX, alguma coisa do gênero. Porque aquela história de que vem um imigrante, cheio de força de vontade, cheio de fé, cheio de persistência, e começa a bater o veio do rio até que descobre a sua pepita de ouro. Por esforço, debaixo do sol cáustico. E eu acho que essa narrativa é que criou a história do self-made man, do homem que não tinha absolutamente nada e que conseguiu tudo, que conseguiu descobrir a mina de ouro, e que por aproximação nos leva ao mito de que todos nós podemos, basta querer, que é o que está no fundamento da meritocracia. Que de uma determinada forma é o canto da sereia do capitalismo, né? Não quero dizer que não aconteça mobilidade social, que uma pessoa que vem da favela não consiga, ou das comunidades mais carentes, da periferia, não consiga ascender socialmente. Mas quando isso acontece, a gente pega essa pessoa, faz documentário, a gente escreve livro, a gente faz vídeo no YouTube para incensá-la e falar, olha como existe a meritocracia. Como se fosse para todo mundo. Tá? É só a exceção que confirma a regra, exato, que não existe meritocracia. Pelo menos aqui não no Brasil. Se você for falar na Escandinávia, ou nos países que tem um welfare state, um estado de bem-estar social, acho que aí você pode... Ainda não existe, mas você reduz bastante esse gap. Mas falar de meritocracia aqui no Brasil, isso é mal-caratismo. Ou é mal-caratismo ou é ignorância. Na minha opinião, isso é canalha. E aí, se você vai numa livraria para falar sobre negócios, desculpa por te interromper, se você vai ler alguma coisa sobre negócios... É, mas esse era o ponto que eu ia chegar. Autoajuda. Não, você é foda, você chega lá. Não, querer é poder. Não, tenha fé em si mesmo ou no produto. O que eu acho, sinceramente, que isso é muito daninho. Porque estamos lá, o empreendedor aqui no Brasil, ele não é educado para ser empreendedor. Né? Você aqui é educado para ter uma carreira, uma profissão. No momento que a gente nem sabe o que é carreira e profissão mais. Mas tudo bem, você é educado para ser algo. Você não estuda para cultivar o espírito humano, você estuda para ser alguma coisa, para ser um instrumento para um determinado ofício ou para uma determinada profissão. Aí não vai dar certo, porque emprego está desaparecendo, porque vem a inteligência artificial, porque agora é a era do algoritmo. Então aquela carreira para a qual você foi preparado, hoje em dia, com a aceleração tecnológica, está desaparecendo. A fragilidade das relações de trabalho e tudo mais. Aí todo mundo virou PJ ou empreendedor. Quando você vira empreendedor, você fala, tá, agora eu sou empreendedor. Então, eu não me eduquei para isso, eu vou procurar um livro a respeito. Aí você vai numa livraria. Aí você vai pegar 98% dos livros de empreendedorismo e negócios, falam, não, as 10 regras do sucesso, ou o caminho para você ser milionário, ou seja foda, não, querer é poder. Aí você consome um monte de curso online, de livros, de palestras, onde o que o cara tá vendendo é um monte de empreendedor de palco que estão ali vendendo uma fórmula pro sucesso que hackeia essa insegurança que todo mundo tá sentindo agora. Então o cara ainda, além de não se educar, ele incute dentro de si a crença de que se ele quiser, ele pode. O que que vai acontecer? Obviamente não vai dar certo, porque 20%, acho, eu não sei qual que é a taxa de quebra, acho que é 60% dos negócios entra em falência nos dois primeiros anos aqui no país. Isso é só vulgar, não sei exatamente qual que é o número, mas é alto. O negócio quebra e o cara, em vez de ter a clareza de entender quais são foram as variáveis que fizeram com que o empreendimento dele não desse certo, a quem ele culpa? A si mesmo? eu não quis o suficiente, eu não tenho fé em mim, eu não sou foda. Então, além do negócio quebrar, o que quebra junto com o negócio? Saúde mental do cara. O cara fica, puta, eu sou um bosta. E aí ele não consegue mais sair do buraco. Porque a gente tem essa ilusão de que existem dois estados, o fracassado e o bem-sucedido. Quando não, se você for empreendedor ao longo de 20 ou 30 anos, você vai quebrar algumas vezes, vai sair, vai se dar bem algumas outras. Não é um estado permanente, é só... Mesmo o sucesso, ele é passageiro. O fracasso também é. Só que você tem que ter clareza, sabedoria para aprender com os erros do fracasso e errar menos no futuro. Se você está culpando a si mesmo, não tem conserto. Não foi o negócio que quebrou o mercado, a crise, a China, a tecnologia. Fui eu mesmo, porque eu não quis o suficiente, porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não sou um winner, porque eu não quis, eu não tenho fé. E o cara arrebenta, arrebenta a si mesmo, porque ele vai ficar inseguro pro resto da vida, e vai arrebentar. Quebrar no Brasil é horrível, né? Você herda uma série de problemas por anos e anos. Tem outro mito também, o mito que o fracasso é legal, que é. Tem esse tipo de livro, que vai ser bom você fracassar. Fracassar, né? Também não, não é? Nenhum dos dois estados, exato. Tanto o sucesso gigantesco quanto o fracasso, são bons. Eu não gosto dos extremos, ah não, sou o cara mais bem sucedido do mundo. Então eu vou querer o quê depois disso? Porque depois do grande sucesso vem o quê? Uma lenta, mas constante decadência, né? Depois que você atingiu o pico, eu nunca quero ser o campeão. Eu sou muito feliz com o lugar de vice. Terceiro lugar, adoro. O pódio ali, o primeirão, medalha de ouro, não é pra mim. Eu gosto do segundo e do terceiro. O segundo e o terceiro são lugares confortáveis, assim, sabe? Tô fazendo meu direito, tá bom o suficiente, me destaquei da manada toda. Mas o primeirão, ai não, é muita responsabilidade. Deixa eu desejar, o desejo é que move o mundo, né? Deixa eu desejar esse primeiro pelo resto da minha vida. Posso até nunca conseguir, mas eu quero só desejar esse primeiro. Eu acho que é saudável, mas esse é o meu caso. E outra coisa que vem na esteira disso, né, que é uma coisa que você até, foi o tema da sua palestra no FICE, que rolou semana passada, essa história das técnicas de planejamento do business plan, né, que tem uma receita de bolo para você conseguir esse sucesso e fazer essa meritocracia acontecer, né? Como é que você vê essas dicas de planejamento e essa sessão que você vai conseguir, se seguir umas formas, você vai chegar lá? Falando do business plan e de tudo que envolve. Como uma ferramenta, como né? Ferramenta. O público-alvo, a ferramenta, exatamente tudo isso. Então, aí que a gente volta àquele ponto. Quando você vai empreender, é uma ciência inexata, né? É muito empírica, por tentativa e erro. Ela não pode ser reduzida ou achatada a uma engenharia ou uma ciência exata, ou estudar as leis e ser advogado, ou mesmo ser arquiteto. São ciências que têm parâmetros muito bem definidos. Uhum. A gente tenta fazer essa aproximação mais exata do empreendedorismo e não cabe, porque não existe um grande empreendedorismo. Existe um empreendedorismo que cada um encontra para si. Uma fórmula ou algo que se aproxime a uma fórmula que é muito íntima e pessoal, que vai servir para si, mas que talvez não sirva para o outro. Tentar encontrar um jeito certo de fazer as coisas, para mim, é criar regras em algo que é quase... se aproxima da criação, da arte, se aproxima do campo das humanas. Não estou falando que quem empreende está fazendo uma obra de arte, não é isso. Mas, para mim, quem empreende do jeito certo está expressando um modo de vida, está expressando uma maneira de ver o mundo, está expressando algo que vai mais além da grana, de perseguir a grana, entendeu? Pode ser, encontrei minha vocação e eu quero executar minha vocação num negócio. Pode ser, puta, eu acho isso lindo e eu acho que eu quero que outras pessoas consumam esse tipo de coisa. Ah, eu faço o melhor pão de queijo do mundo, da fórmula da minha tataravó, e portanto eu vou fazer esse pão de queijo chegar. Não importa qualquer razão. Mas eu acho que é esse o jeito de você encontrar algum gozo e uma satisfação em algo que não necessariamente vai passar pelo dinheiro. Quem está empreendendo para conseguir dinheiro apenas vai se frustrar muito provavelmente. Então, eu acho que esse segundo caso que eu estava falando agora serve como uma boa justificativa para você empreender. Aí você tenta construir regras, tipo, faça o business plan. Mano, não dá conta, porque o algoritmo que você precisa para construir um business plan, ele tem cada um inúmeras dependências e variáveis externas. Sei lá, se acontecer a crise na China, ou se os Estados Unidos entrarem em recessão, se alguma cidade subir 2 centímetros e alguma cidade for prejudicada por isso. O sistema financeiro mundial, ele é tão interligado, Um organismo vivo de tão complexo, apesar de ser meio vírus, mas que um organismo vivo, ele é tão complexo e tão intricado que você não consegue prever todas as variáveis. E aí você fica criando estimativas que se aproximam muito mais da ficção científica para você tentar modelar o teu negócio no futuro, para você decidir se você vai entrar ou não, porque o business plan falou que ele é bom ou que ele é mau negócio. Quando, na verdade, você só está tentando criar um placebo ou uma justificativa real para aquela impressão que você já tem, uma intuição. Ninguém vai pegar e entrar, fazer um business plan se não acha que o negócio vai dar certo. Dá trabalho, custa dinheiro, grande parte das vezes, se você for fazer isso do jeito certo, custa dinheiro. É uma energia intelectual considerável, porque você está virtualizando no Excel o teu negócio. E essa energia você deveria estar empregando, por exemplo, para se perguntar, tá, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Mas será que essa é a solução para o problema que eu encontrei? Refletindo sobre o negócio e não virtualizando alguma coisa que você já sabe que vai dar certo, ou não. Porque caso contrário, por que você está fazendo um business plan? Não faz sentido. Você só está tentando encontrar alguma ferramenta que justifique ou que reforce a ideia, a tua intuição de que vai dar certo. E quando não dá certo no business plan, você começa a coxambrar. Ah, então eu acho que eu estimei errado o ticket médio. Eu acho que a gente pode aumentar a taxa de ocupação. Ou vamos aumentar o número de downloads, porque eu acho que a gente foi conservador demais. Ele não tá vendo que tá na frente dele. Lógico! Né? Aí você acoxambra o business plan para se aproximar. Aí quando o business plan fala, nossa, a gente vai ficar milionário. Beleza, galera, vamos! Para. Dá errado. Eu já li, sem brincadeira, quando eu trabalhava na América Online, eu devo ter lido mais de... Não estou exagerando, mais de 2 mil business plans. Todos eles falavam que aquele negócio valia milhões e milhões e milhões de reais. Todos. Não tinha um que alguém chegava e falava, vou te entregar um business plan. Ó, vai dar preju, tá? Tá meio cagadinho aqui, mas dá uma olhada aí se você quiser comprar. Ninguém fala isso. Todo mundo fala, olha, meu negócio vale 10 milhões de reais. Aí eu olhava os business plans. E por curiosidade, eu guardei os cartões do começo dos anos 2000, de quando eu trabalhava na internet. E que hoje eu chamo do obituário da internet brasileira. Porque não tem uma empresa que sobrou. Uma empresa que sobrou. Então eram business plans que falavam que aquelas empresas iam valer milhões e milhões e milhões. Sempre tem um mercado de 1 bilhão, né? É! E aí que no final das contas, o que, que aconteceu? Nenhuma delas existe. É mentira! Mas vai começar um negócio sem fazer um business plan. As pessoas te olham assim, e falam, jura? Uau, você está subvertendo um dos cânones do empreendedorismo. Fala para as pessoas, qual que é o business plan? É uma pergunta que sempre me fazem, é o público-alvo. E aí, qual que é o público-alvo? Oi? Não sei. Como é que eu vou controlar quem que vem e quem que não vem? Você controla por faixas de preço. E mesmo dentro disso tem uma diferença. Uma diferença, né? Gigante. Tem gente que vai economizar um ano para tomar um drink, para ter uma experiência de um drink fodida, e que eu valorizo mais essa grana do que aquela pessoa que vai lá todos os dias porque, sei lá, é um lugar hypado. Não! Qual que é o público-alvo? Sou eu. Minha filha, meus amigos mais próximos, as pessoas que estão trabalhando no projeto. Sou eu. Eu quero aquele lugar aberto porque eu quero sentar naquela mesa. Eu quero dar aquela batata frita na boca da minha filha. E eu quero que minha filha diga pra mim a batata frita mais gostosa que eu já provei na minha vida. Sou eu. Com sorte, como eu também não sou tão diferentão assim, eu tenho absoluta certeza que tem muita gente que gosta de ser bem tratada como eu gosto de ser, por um preço justo que é aquilo que eu procuro. Se eu me comporto como o consumidor-alvo soa meio, né, como se eu estivesse numa savana, mas se eu desculpe-me, pessoas que consomem, mas... todos nós. Mas se eu me comporto como a pessoa aquela que eu quero atender, e eu me sentir bem atendido, e eu tenho um nível, né, fiz isso algumas vezes durante a minha vida, já sou maduro, então eu tenho um nível de expectativa de produto e serviço, que não é alguma coisa com frescura, mas eu tenho uma boa sensibilidade para preço e valor. Sabe, pô, eu vou pagar isso, mas eu vou tirar isso de experiência desse produto, desse serviço. Então a minha sensibilidade, ela é bastante aguçada nesse sentido. Pô, se eu me sentir bem atendido, eu tenho absoluta certeza que outras pessoas sentirão. E que elas vão vir, independente da classe social, da cor, da sexualidade, do gênero. Tô montando pra mim. Eu tô seguindo uma intuição, e a intuição não é... As pessoas tendem a colocar uma coisa divina na intuição, né? Como se fosse Deus que tivesse tocado tua fronte e falado, vai, filho. Vai. Faz. O que é uma grande besteira. Porque a intuição, cara, você fica rodando um algoritmo aqui atrás com inúmeras variáveis. E como empreender é uma ciência inexata, se você tem um caminho, ó, o campo de possibilidades tá nesse feixe aqui, ó. Vai mais ou menos por ali, que é o sim ou não, a probabilidade maior tá nesse campo aqui, de quando você começa a rodar o futuro, que se chama de intuição. Você roda o futuro com uma série de variáveis, todas elas intrincadas e todas elas interdependentes, de se você vai abrir um negócio, é meu, mas quantas variáveis você não tem que levar em consideração? E aí, isso tudo roda na tua cabeça e você não consegue muito determinar quais são as variáveis e o porquê o caminho é mais ou menos ali. Mas tá bom o suficiente ser mais ou menos ali, que é exatamente o que um business plan te diria. É mais ou menos isso daqui. Por que eu vou perder tempo fazendo um business plan? Aí você fala, mas como que você pode dizer que você confia na tua instituição? Aí você tem que ser maduro, você tem que ter um grau de confiança, tua autoestima tem que estar boa, mas não tão boa assim. Porque senão você acha que tudo que você faz é foda. Tem uma série de coisas que você tem que estar... Você tem que estar com a cabeça no lugar. Você tem que ter visto muita coisa na vida. Você tem que ser maduro. Aí você consegue... Aí você vai refinando esse algoritmo na hora de tomar uma decisão. Não é... Ah, eu vou fazer um business plan para atingir meu público-alvo e ficar milionário. Mas na outra ponta disso tem aquela coisa meio campo dos sonhos, né? Que isso vai só uma intuição, daí se você vai construir uma coisa, que eles virão. Você acha que é assim? Também não, não, né? É uma ciência, assim. Você vai ver um engenheiro é capaz... Os engenheiros que executaram os projetos do Niemeyer. Esses caras eram tão artistas quanto. Eu tenho... Quando você usa arte e ciência e funde arte e ciência, eu acho que é aí que a beleza emerge. Aí é a coisa mais linda do mundo, quando você consegue ver construções que têm forma e têm função. São os engenhos mais lindos dos humanos, as perspectivas, sei lá, dos renascentistas, a maneira como eles construíam com ciência um outro mundo, os hiperrealistas. Então, quando você junta arte e ciência, é o que o engenho humano consegue de mais... próximo do divino. E é isso que você tem que fazer quando você está empreendendo. Tem uma parte que é científica, que é tipo, como administrar um negócio. Não dá para você abrir um negócio se você não for um administrador. Ou pelo menos não saber as regras básicas de caixa, entendeu? Fluxo de caixa, ou competência e caixa. Você tem que saber as regras mínimas, porque caso contrário você vai se machucar. Não é um campo para sonhadores. Mas se você não fizer isso sonhando um pouco também... provavelmente vai dar errado, porque tampouco é uma ciência exata. Tem algum lugar aí entre as humanas e as exatas que é onde o empreendedorismo se encaixa. E é esse lugar que a gente tem que se perseguir. O problema é que a gente hipervaloriza a razão em detrimento do sim. Eu não quero sonar só a Hakuna Matata, entendeu? Namastê e abraça a árvore. Não é isso. Mas tem um outro lugar aqui que a gente se esquece, que é o lugar da humanidade, que é o lugar das humanidades, que é o lugar... do campo do sonho, que é o lugar do desejo, que é o lugar da expressão, e que a gente transformou essa coisa de empreender, abrir seu próprio negócio, que é quase um imperativo. Quer colocar processo em tudo. Num processo. Que pode até ter muito processo. Num lado, processo também é ferramenta. Mas, por exemplo, um mexicano que era lavador de prato nos Estados Unidos e que estudou engenharia e que montou uma rede de fast food, ou uma rede não, porque ele só tem uma loja, até onde eu sei, de hambúrgueres artesanais feitos por robô, que é uma loja super diminuta, os processos e os robôs e a inteligência artificial cortam pão, tostam pão, fritam o hambúrguer, fazem o blend do hambúrguer, cortam o tomate na hora, porque o hambúrguer artesanal tem que ser o blend, tem que ser feito na hora, para ficar arejado. Então, é um hambúrguer artesanal com custo de fast food. Meu, é ciência e arte fazendo um filhote ali, entendeu? Eu acho isso lindíssimo. Então, os parâmetros que estão por trás, por exemplo, de uma coisa que parece tão simples quanto um hambúrguer, são muitos, milhares. E o que define esse hambúrguer como um hambúrguer artesanal ou um hambúrguer de fast food? O cara conseguiu juntar os dois e fazer uma mula, o que é lindíssimo. Partindo de ele era lavador de prato numa rede de... Não, ele virava hambúrguer numa rede de fast food. E ele falou, não é possível que a alma humana tenha que ser... Um humano tenha que se sujeitar a essa condição de virar hambúrguer. Centenas de milhares de vezes na sua vida. Alguma máquina tem que fazer isso. Eu vou construir essa máquina. Porra! Eu acho isso muito foda. E a gente fica falando só da parte da ciência, entendeu? A gente só fica falando dessa parte aqui, da ciência exata, que ela é recoberta por fé. Esse que é o erro. A gente pega a ciência exata e coloca uma camada de fé, que é muito parecida com uma igreja pentecostal. Se você vai ler os livros de empreendedorismo, aquilo ali é pentecostal, é tipo... É, tem alguns desses eventos, palestras, se você é tudo, vê, cara, é tudo messiânico. É. Sim, tudo a figura do padreco ali que tá pregando. Alguns deles têm uns cantos até, né? Sim, sim, é motivacional, dá a mão, tem a fé, acredita. Se você vai para a palestra de um empreendedor, de um lado, ou um culto pentecostal de um pastor, elas são muito parecidas em estrutura. É tudo muito messiânico, é tudo muito pastor de ovelha. É horrível, tenha seu mito, tenha seu coach. Mas você acha que as pessoas, agora, você acha que as pessoas vão atrás disso? Por quê? Porque elas estão inseguras, cara. Não, elas estão inseguras. Ninguém tá preparado para isso. Ninguém. São poucos os que querem ser mesmo empreendedor. Se você falar para um cara que vai ser empreendedor, pô, você vai sofrer, você vai perder tudo. Você vai empreender ainda assim? E o cara falar, vou? Esse sim é um empreendedor. Esse sim. Tá imbuído de uma missão, esse sim. O outro, se você falar, olha, tem uma chance grande de você se dar mal, você vai quebrar, você vai se machucar, o cara fala, vou procurar emprego. O cara não é, porque o cara nem. São poucos os que são empreendedores porque querem realmente construir algo, exprimir algo, fazer alguma coisa de verdade. Entendeu? Tem muita gente que tá perdida, que, bom, já não tenho mais emprego, então você vai empreender, é isso, gente, que a gente vai fazer hoje? Vamos empreender? Aí fala, bom, o que é empreender mesmo? Eu vou buscar na livraria. Aí chega na livraria, por quê? Porque o cara tá perdido, mano. Ele precisa de algum lugar pra se prender, porque tá tudo movediço à sua volta. Então, essa literatura, essas palestras, esses vídeos, que são tóxicos, no meu entender, eles dão um pouco de fé pra gente que nunca fez porra nenhuma. O cara é empreendedor? Tá, legal. Você vai me ensinar a empreender? O que você já fez? Mostra pra mim, além de vender curso online e de ficar bradando aí que você vendeu tantos milhões de reais em curso online. Isso pra mim não é empreender. É o único produto que ele tem, ele mesmo. É ele mesmo, falando sobre fazer alguma coisa. Mostra aí, truta, quais são teus projetos. Abre na tua planilha aí, para de falar de vocação, propósito. Para de falar das tuas groselhas, de lindas apresentações de keynote com pano de fundo. E mostra quais são os projetos que você tá fazendo agora. Ou que você fez recentemente, ou que você fez há 5 anos, tá bom. Mas mostra o processo de criação de um empreendimento bem sucedido. Mostra aí pra mim o que você tá fazendo. Onde que você tá se arriscando? Rodando o Brasil de gol pra ficar me dando uma palestra aqui no interior de Minas? É isso que você tem pra me falar? Sobre como eu deveria fazer as coisas? Como é que você fez as suas coisas? Ensina aí o que você fez pra eu poder aprender um pouco. Isso não se aprende num livro, cara. Isso não se aprende num curso. Nem no meu. Entendeu? Nem no meu. Quantas pessoas vêm me perguntar, ah, legal teu livro, eu falo, pô, eu não li direito. Na verdade, li uns trechos, assim. Eu tô falando isso em detrimento próprio, mas é verdade. Ah, e por que você leu? Porque eu tava cansado de falar sempre as mesmas coisas. Então eu escrevi que é pra não ter que falar mais sobre aquilo, necessariamente, entendeu? Eu vou falar de outras coisas, mas aquilo não, aquilo lá já tá. Se alguém me perguntar, ah, o que você acha de... Tá no livro. Já fica bem... E se bobear, ainda vou publicar o PDF online. É tipo um fato. Mas aí que tá, de uma maneira muito pessoal e íntima, o que serve pra mim não vai servir necessariamente pra outra pessoa. Talvez um ou dois pontos de uma caixa de ferramentas gigante, você tire uma chave Philips. Eu tenho uma caixa de ferramentas que, grosso modo, serve pra mim, porque às vezes ela falha também. Então, se essa pessoa vai na minha caixa de ferramentas e tira uma chave Philips e serve pra ela pra um problema específico que ela tá enfrentando, pô, da hora, tá aí, ó, pode pegar aqui. Qualquer ferramenta que tá aqui é tua também. É tudo compartilhado, porque funcionou pra mim. Se você pegar exatamente a mesma maneira de fazer, não vai funcionar pra você. Porque os problemas são diferentes. É muito circunscrito à minha realidade, é muito circunscrito ao meu território. Não vai funcionar. E aí, boa parte, né, do apelo dessa indústria de motivação, de construção de expectativa que a gente está falando, é baseada nessa combinação, né, entre você abrir um negócio, empreender, você vai ter essa tríade mágica de dinheiro, liberdade e realização pessoal. Na perspectiva de um cara, que eu acho engraçado, eu não tô falando, não tô zoando, assim, de verdade, eu acho isso muito engraçado. É, a gente tá falando isso antes de começar lá. Eu ri de nervoso, na verdade. Só de pensar que eu vou ser rico, livre, que mais? Realizado. E realizado, porque eu tô abrindo o próprio negócio, é tipo... Sem chefe. Sem chefe, não, eu sou dono do meu próprio nariz. Juro, é muito engraçado. É engraçado, mas eu rio de nervoso. Porque a pessoa... Se a pessoa tá almejando isso, cara, ela vai se decepcionar tanto. Vai doer tanto. Não é isso que você vai ter. eventualmente você pode ter parte disso, você pode ser super bem sucedido. Você pode ser bem sucedido financeiramente falando. Mas aí pra isso você vai ter que corromper sua alma pra algumas coisas, ou você vai ter que corromper a alma alheia, ou você vai ter que sujar o meio ambiente, ou você vai ter que fazer coisas que você não acredita, que você tenha até uma certa vergonha. Então, você é bem sucedido? Porque se eu tô fazendo alguma coisa que tá prejudicando a terra que meus filhos vão herdar, se eu tô machucando as pessoas que estão à minha volta, ou explorando as pessoas que estão à minha volta, se eu não tenho orgulho daquilo que eu tô fazendo, e a única coisa que eu tenho é dinheiro pra uma vez por mês entrar num shopping center e arrebentar numa loja, ou comprar um carro importado uma vez por ano, ou ficar almejando um jatinho, uma mansão, pra mim, valeu. Mas eu não quero ficar gordo, ficando tomando antidepressivo, comendo um monte de coisa porque eu tô ansioso o tempo inteiro e eu tô infeliz e desconto na comida, e ficar, que acontece comigo, num determinado grau acontece, e ficar enchendo minha cara de ansiolítico. Não é pra mim uma medida de sucesso. Pode ser pro outro, não vou julgar. Cada um tem a sua. Não é por aí mesmo. Então, começa desse jeito, entendeu? Começa com essa mentira de que é o que você vai tirar fazendo o teu negócio. Dinheiro, tempo, sucesso. Que é uma grande baboseira, cara. Porque é a interpretação do que é sucesso, né? É. Se você não... As pessoas não sabem o que elas... Por que elas existem, ou o que elas querem, ou pra onde elas querem ir. Tá todo mundo vivendo o sonho do outro. Ou o sonho do canto dourado do consumismo, que você precisa ter o objetivo na vida, comprar essa Bugatti, ou esse jatinho, ou essa mansão, ou essas mulheres, ou esses homens, ou que parece um desenho do Pica-Pau, iate, mulheres, ilhas, mulheres, iate. Parece um desenho do Pica-Pau. Ou então você tá fazendo uma coisa do tipo, não se perguntando, o que eu acho que eu poderia consertar no mundo, sabe? Que tem um monte de coisa pra gente consertar, tem um monte de coisa quebrada. Não tô falando de um lance meio ególatra, do tipo, ah, vou salvar o mundo. E tudo bem se tiver também esse lance de você querer consertar o mundo inteiro, mas conserta, sei lá, teu bairro, tua casa, né? Começa pela tua casa. Como a tua relação com a tua funcionária de casa, com a doméstica que você tem em casa, com a funcionária que faz a tua cama todos os dias, teus pais, ou sei lá, teus filhos. Que é isso que no final são essas relações. Então começa daí, do mais íntimo, pra ir pro mais avançado. Tem muito revolucionário de JK, que, tipo, Guevara de shopping center, que, meu, não fala uma coisa e faz outra. Ou se fala, se comporta de um jeito, mas é uma outra persona nas redes sociais. O famoso faz yoga e não dá bom dia pro porteiro. Exatamente. Esse sujeito. Ai, ai, ai. Eles já que acusaram de esquerdopata, não tem? Esquerdomacho. Esquerdomacho. Tem um monte de nome pra ele. É, cara, e já que a gente tá falando, né, de começo, pra gente começar a amarrar as conversas, a gente pensando ali que a gente tá no último mês do ano, pra quem tá se planejando e fazendo um novo começo. E levando em conta tudo o que aconteceu no Brasil esse ano, né? O que você diria para quem está pensando, está no momento de reconstrução e pensando em abrir um negócio ou se jogar em algum tipo de empreendimento em 2019? Tenha fé e acredite em si mesmo. Faça um business plan. Faça um business plan. E tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Não, deixa eu pensar, calma. O que, que eu falaria para... Olha... Eu acho que assim... Por onde começar? Eu acho que é um ótimo momento para você refletir. Todo mundo reflete o que, que é pro ano que vem, né? É um momento que simbolicamente representa um recomeço, uma nova chance. Enfim, eu vou fazer dieta, esse tipo de coisa. Eu vou voltar a correr. Mas eu acho que, como é um momento em que os estímulos começam a diminuir, as redes sociais ficam menos poluídas, as pessoas... falam, mas elas falam circunstancialmente, você não tem o ritmo do trabalho, você tem o ócio. Aproveitar esse ócio para se perguntar por quê, para quê, como, quando, o que eu quero para minha vida, tá? O que é minha ideia, o que eu preciso para ser feliz? A gente condiciona a felicidade a fatores externos, mas nada escapa do corpo, nada escapa do cérebro, nada escapa de si mesmo. Teu mundo é o seu mundo. Então, para de condicionar a felicidade a fatores externos, tipo dinheiro. Ser bem sucedido. Óbvio que você precisa de um pouco de dinheiro para pagar suas contas e os boletos, senão você vai ficar só pensando em dinheiro o dia inteiro. Mas, pô, para pra pensar o que você quer da tua vida. E uma vez que você descobriu o que você quer da tua vida, ó, eu quero ser, sei lá, um vendedor, o melhor vendedor de pão de queijo da história. Pô, legal. Provavelmente vai ser difícil, mas legal. E aí, como? Por que? Aí você quer isso, mas por que você quer isso? Não, porque minha bisavó tinha uma fórmula de pão de queijo que ninguém vai conseguir reproduzir, uma receita. Legal, ótimo. Como então? Aí você começa a pensar o que você quer. Ah, de repente pode, puta cara, eu preciso de mais um ano pra pensar, pra descobrir isso. Legítimo, porque ninguém vai conseguir descobrir o que quer fazer da sua vida com 15, 16, 17 anos de idade. Eu acho que nem com 20. Eu acho que você começa a descobrir o que você quer da tua vida a partir dos 30. Eu não tô falando, lógico, tem pessoas que são muito mais maduras e que aos 20 anos já sabem exatamente o que querem. Mas com 30 você começa a falar, tá, eu passei por tudo isso, eu acumulei esse tanto de experiência, agora eu sei mais ou menos o campo daquilo que eu quero, eu vou mais ou menos por aqui. Não tá na hora de tomar essa decisão? Vai viver. Porque ninguém produz aquilo que não consumiu, entendeu? É antropofagia. Você consome e expele. E aí você é a somatória de tudo aquilo que você consumiu. Então, se dedica um ano, tira um sabático, lógico, tem muita gente que tem que trabalhar, ganhar seu dinheiro, mas se dedica a ler os clássicos, a ir ao teatro, a fazer coisas como você nunca fez antes. Ou, sei lá, se aventurar a ser curioso, a ir à exposição de arte, a ir ao cinema, a ver os clássicos do cinema que você está postergando faz tempo. Vai se nutrir, entendeu? Porque se você não se nutrir, você não vai conseguir produzir nada. Eu falo isso porque até os 30 anos eu só trabalhava e consumia cultura. Eu fiz tudo que eu podia fazer até os 30 anos. Eu tinha tempo, não tinha uma filha. Meu trabalho me consumia, mas enfim, eu usava meu tempo livre para me refinar esteticamente. Não digo intelectualmente, mas esteticamente, sabe? Ah, pô, tá, por que que Orson Welles é considerado um dos maiores cineastas da história? O que que tem nesse... Pô, não tô entendendo esse filme, então eu vou ler, vou bugar. Por que que Citizen Kane é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos? Bom, eu não entendi. Que coisa mais pretensiosa. Questionar. Nesse processo de você consumir o que o engenho humano produziu de melhor, segundo críticos, né, que tem uma visão logicamente parcial sobre isso, daqui, nesse processo, você está se refinando também, mesmo quando você discorda. Então, muitas vezes, não é hora de se decidir. E nesse processo de descobrir o que, que você... de se expor a outras produções de outros humanos, você se descobre e você... talvez descubra aquilo que você quer fazer da vida. Então, cara, vai também por lugares... Eu, por exemplo, eu sempre fui consumidor de game, mas eu nunca entrei muito no mercado dos games, ou na estética gamer, ou no que é do game em si. E eu descobri, em 2018, eu descobri o game, os esports, e aí eu comecei a ver documentário, ler tese de mestrado, ler tese de doutorado, e comecei a sonhar e encontrei um outro campo de produção que também... resgatando umas coisas que estavam dentro de você. Exatamente. A gente estava falando sobre isso antes de começar. E entender que as coisas não acontecem agora. Elas têm uma origem muito distante. E tentar retomar qual que é essa origem para construir uma narrativa que te vai ajudar a prever o futuro. Porque um passo é dado na sequência. Nada é assim, ó. Os pontos históricos, eles nunca são assim. Eles têm uma sequência de causa e efeito, que às vezes tudo bem, sai um ponto aqui, outro acolá. Mas tudo tem um ponto que você fala, ah, então por que a gente gostava de fazer isso, que hoje a gente faz isso? Então, cara, eu acho que quando os efeitos dos estímulos diminuem, e a gente recebe menos estímulo, que é o que acontece agora, a partir da semana que vem, é um bom momento de traçar estratégias para se refletir ou para falar, pô, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu vou descobrir. Porque é uma viagem, entendeu? Tudo é caminho, tudo é viagem. Eu sei que eu estou falando mais uma vez como um autor de autoajuda. Mas é isso, entendeu? São algumas verdades que são gastas até. Mas é isso, cara. Vai se perguntar que porra você quer da tua vida. Se você não consegue descobrir agora, vai tentar, então. Vai se expor ao mundo. Se expondo ao mundo, você vai encontrar... um acidente, um encontro, que pode ser um entroncamento. Todo encontro é um entroncamento, todo encontro pode mudar a tua vida. Mas a nossa vida é aquela tal história. O foda dessa narrativa que a gente herdou, que eu herdei pelo menos dos meus pais, é que a vida tinha um começo, um meio e um fim. Então, pra eu conseguir, o caminho pra ser bem sucedido era esse. E eu tava vivendo a narrativa de outra pessoa, não a minha. Que eu respeito muito, meus pais e tudo mais, ou a produção, a sociedade, a estrutura que fez com que eles desejassem isso. Mas valeu, não é a minha. E eu vou procurar o meu caminho e beleza. Eu acho que eu também não tenho a ilusão de ser feliz. Eu não tô procurando felicidade porque eu nem acredito nela. Mas no rolê, no processo, no andar, eu tô tendo prazer, tô me divertindo, tô fazendo coisas que eu me orgulho, pá. E isso já é muito. Tô me esforçando sinceramente. O que você mais pode esperar de alguém do que um esforço sincero? Pô, eu tô me esforçando de verdade, tô fazendo o meu melhor. Não rolou, foi mal. Eu tô tentando, tô com todas as minhas ganas, eu tô tentando. Não deu certo, beleza, eu tentei. Fracassei? Caralho, eu tirei o rabo da cadeira e fiz. Não deu certo porque talvez não fosse dar, mas eu não sou um fracassado, eu fiz. O que você fez pra me chamar de fracassado? Antes de mais nada. Você fez alguma coisa ou você tá aí apontando o dedo pro outro e falando, é o fracassado? Ah, não deu certo, hahaha. Você é troll agora pra ficar gozando do fracasso dos outros? Eu não, tô fazendo. Não tem essa de ser fracassado. Posso até não ter dinheiro, como eu não tenho agora, como eu não tive em outras fases da vida, como eu já fui milionário. E aí? Eu vou ser milionário ano que vem, talvez. Muito provavelmente você. E aí? Isso me faz melhor do que eu tô agora? Não. Eu acho que até passar por uma dificuldade financeira, como eu já passei algumas vezes, é tempero pra vida. Dá aquele friozinho, puta, será que eu vou conseguir pagar o boleto da minha filha no final do mês? Pô, será que eu não tô gastando em coisas completamente inúteis? Se eu tô comprando alguma coisa, o que eu tô fazendo com essa coisa que eu tô comprando? Eu uso uma vez e coloco dentro de uma gaveta? É esse o destino que eu tô dando pras coisas? É, te deixa no mínimo mais criterioso. Lógico, entendeu? Te deixa mais austero. Elimina o excesso de espuma e supérfluo da vida. Te faz realmente pensar naquilo que você quer. Essa coisa do minimalismo, ah, eu sou minimalista. É isso, é falar, pô, eu realmente preciso de tanta coisa pra viver? Existência fica pesada demais, cara. Eu já cheguei a ter uma girafa. Eu não tô zoando. De verdade? Uma girafa empalhada, eu já cheguei a ter. Tinha morrido de causa natural, antes de mais nada. Quero deixar isso muito claro. Tenho um atestado de óbito. Mas eu já fui louco de querer ter uma girafa. Quem que coloca uma girafa empalhada dentro de casa? Só o Scarface. Você tem um pé direito enorme também. Pô, eu coloquei numa no Zé Carniceria. Mas agora que encanaram com a girafa, tiraram a girafa do Zé Carniceria. E aí, o que eu faço? Onde que eu coloco? Tá no depósito. Vou colocar onde uma girafa, truta? Entendeu? Pra você ver o grau da minha infelicidade na época. Eu remonto a época em que eu comprei uma girafa empalhada e eu falo, mano, eu tava azedo, hein? Eu tenho que descarregar os meus desejos e a minha insegurança, insatisfação, o excesso de sucesso, porque eu tava com muita grana, né, pra gastar numa girafa. E eu olho e falo, cara, eu tinha grana pra gastar numa girafa e eu era um puta do infeliz, apesar de ter muito dinheiro pra gastar numa girafa. Porque eu tava tão à toa e tão sem fazer que eu corri atrás de uma girafa empalhada pra ter. Ah, não. Para pensar. E dinheiro não me faltava. Hoje a girafa virou um problema. Eu não posso jogar uma girafa no lixo, vai aparecer uma girafa no lixão. Não posso. Entendeu? Então é muita doideira, cara. A gente não para efetivamente para se perguntar por que das coisas. Não para. Eu acho que é isso que a gente deveria fazer agora no final do ano. Beleza, Facundo. Cara, obrigado aí por todas as conversas esse ano. Ano que vem tem mais. Sim, tá parecendo sessão de terapia. Sessão de terapia. E resumindo é isso. Não comprei uma girafa. Não comprei uma girafa e tenho fé em si mesmo. Já sabe que sai no final. Ó, vou falar sobre essa história do podcast que eu vou falar. Vamos ver os podcasts. A gente vai colocar todos num lugar lá da Tegne. Thomas tá fazendo esse compromisso público. Promessa de... No começo do ano a gente coloca tudo lá. Senão eu vou ter que começar a dizer quais são as pessoas que não estão fazendo isso. Eu vou começar a dar nome às pessoas. Eu tô olhando pra uma delas agora, nesse exato momento. E aí agora vai ser bullying. Pessoal da Tegne, é isso. Falou, valeu, Facundo. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Divando Facundo. Um oferecimento. Pequenas empresas e grandes negócios.